direção, voando só por voar, sem saber, sonhando em te encontrar, e as estrelas que hoje eu descobri no seu olhar. As estrelas vão me guiar. Se eu não te amasse, talvez perdesse sonhos. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores. Dentro do meu, vocês todos no meu coração. Eu sei, eu te amei no vento de um temporal, mas fui mais, ah, eu fui mais além do tempo do vendaval, nos desejos, em um beijo que eu jamais provei igual. E as estrelas talvez perdesse os sonhos. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores. Ai meu Deus, eu não aguento.